Conversas Aleatórias. Ouvintes e ouvintas, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local em que nos estejam a escutar. Esta é a emissão 23, portanto, a idade do Joaquim, de Conversas Aleatórias. Agora eu queria trocar o nome do programa. Hoje é domingo, quer dizer, não é, mas faz conta. No dia em que este programa vai para o ar é domingo, dia 3 de fevereiro de 2013. E tenho ao meu lado o Joaquim Pereira, como está? Muito bom dia a todos. Boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local onde nos estiverem a ouvir. Você anda a aprender com o Zé Paulo. Mas eu tenho de copiar porque ele é que sabe e eu tenho de seguir as pisadas dele. É um plagiador. E mais ali ao lado, ali do outro lado, o Carlos Bonaparte. Hello people, good morning, good evening and good night, independent of the hour of the local. Indiscutate de Rádio Antanueva. É a primeira vez que estamos a falar numa língua não ser portuguesa. E assim chegamos à China no instante. Eu acho que também falaste mais chinês do que inglês, mas está bem. Eu faço conta que entendi o que disseste. Ora bem, nós hoje, ainda bem que ele começou a falar numa língua não ser português, porque vamos falar exatamente sobre Portugal. Vou explicar, quer aos ouvintes, quer aqui aos dois amigos, porque eles também não sabem como é que surgiu esta ideia. Eu já faço uma ideia. Ah, é? Então diz aí. Não, diz. Não, eu faço isto. Porque, de repente, ouviste a música do Manda Gap. Oh, foi nada disso. Claro. Foi antes dessa história. Ah, pronto. Isto surgiu numa conversa com uma pessoa que até é muito ligada à rádio, faz parte também da direção, enquanto temos aqui um titi, que é bomba para comentar. Faz parte da direção da rádio, em que ela estava a mostrar certas coisas de Coimbra. E há lá uma coisa que é o Pombalina. Há uma certa secção da Universidade de Coimbra que faz homenagem ao Marquês de Pombal. E foi aí que eu lhe disse. Já perdi a vontade de ver tudo o resto que me tinhas para mostrar. Marquês de Pombal? Essa besta que manda a gente para a fogueira só porque sim e que foi um autoritário do caraças e queria mandar mais que o rei. E ela comentou, mal de nós se fôssemos apagar tudo de bom que as pessoas fizeram, porque senão não havia pessoas na história de Portugal. Dá-me um exemplo de uma pessoa ligada à história de Portugal que não tenha feito coisas más, coisas vis. Amanhã, agora vais embora, que eu já estava de saída, agora vais embora, mas amanhã dás-me exemplos de pessoas grandes ligadas à história de Portugal que não tenham feito algo mal. Portanto, nós aqui temos que homenagear, fazer o devido respeito ao Marquês de Pombal, que ajudou muito na Universidade de Coimbra. Ora bem, isto fez-me comentar este mesmo assunto com o meu diretor, que é precisamente Coimbra, e que eu perguntei no dia a seguir, na quinta-feira, porque conversa com ele, foi na quarta, e eu perguntei-lhe que balanço é que ele fazia, e ele que é especializado em história, que balanço é que ele fazia do Marquês de Pombal. E ele depois, numa parte de esclarecimento, perguntou-me, mas balanço que é pessoal, positivo, negativo, sim, o que é que tu achas sobre ele? Então, o balanço dele, e vou passar a citar, é muito positivo. Acho que foi um estadista e um dos melhores governantes que Portugal teve. Modernizou o país, apostou na indústria e no comércio, reconstruiu uma capital completamente destruída, afastou uma aristocracia agarrada a antigos privilégios, foi um dos maiores portugueses sempre. Depois eu falei-lhe na parte da fogueira, que a família dos Távoras foi o mais conhecido, que ele mandou os Távoras, lá está, os aristocratas para a fogueira, porque estavam a mais. Diziam, isso da fogueira foi a parte negativa. E querer mandar mais que o rei, foi com o consentimento do próprio rei. Os reis percebiam um pouco de governação, os portugueses ainda menos. Tinham que ter bons primeiros ministros, e esse foi o caso. O ataque aos Távoras foi um mal necessário, do ponto de vista dele. Se não estivesse afastado, a velha aristocracia, que era inútil para o desenvolvimento do país, continuaria a mandar. E foi só esse? Perguntei eu. Acho que sim. Não me lembro de outras mortes. Os Távoras eram os nobres mais influentes. Ao matá-los, decapitou a aristocracia, que se rendeu a ele. Mais tarde, isso virou-se contra ele. Quando o rei Dom José morreu, que era o rei no tempo do Sebastião, estou a falar de Sebastião porque o nome dele era Sebastião José Carvalho e Melo, quando o rei Dom José morreu, a filha, sucessora no trono, mandou prender o Pombal, Marquês Pombal, influenciada pelos nobres. Não por acaso, desde aí, o desenvolvimento parou. O desenvolvimento do país. Ainda houve alguns iluminados que tentaram desenvolver o país, como Afonso Pereira de Melo, no século XIX, mas têm sido poucos. Ora bem, desde logo, isto hoje vamos por várias partes, várias secções. O que é que vós dizeis sobre isso? Joaquim, Marquês Pombal. Sim, não, bom, mau, homenagem ou não? Eu, apesar de ser um, não digo rebelde, mas um fraco entendedor destas coisas, tenho de me render e concordar em absoluto, porque é exatamente a ideia que eu tenho do Afonso Pereira de Melo, do Marquês de Pombal, com este professor de História. Ele leu os livros e seguiu os livrinhos todos e tal, e viu essas coisas. Eu, por ouvir aqui, ouvir acolá, analisando isto, analisando aquilo, a minha modesta opinião é 100% as palavras que ele disse. Ora, acontece, nós, para termos alguém a mandar num país como o nosso, temos de ter uma pessoa muito autoritária. Se não for autoritária, não chega lá. Não vai a lado nenhum. Mas da autoritária, a mandar pessoas para a presidência. Autoritária, mas com ideias progressistas. Isso ele foi. Ora, analisando bem a obra dele, quando foi o terremoto de 1755, que Lisboa ficou arrasada, ele, além de socorrer aquilo tudo e pôr aquilo tudo de pé, aproveitou o facto para modernizar, pôr uma cidade para o futuro. Lisboa era um amontoado de casas sem condições nenhumas. E ele, ao construir, cercou-se de arquitetos, porque não era ele sozinho que ia fazer aquilo, mas teve a chefia, teve a mão para organizar aquilo tudo e fez o que fez. E desenvolveu a indústria, o comércio, desenvolveu essas coisas. Não foi só por Lisboa de pé. Foi as obras que ele fez no país que pôs o país a andar para a frente, que o país estava a viver à custa dos dinheiros que vinham daqui e daquilá e não se ia a lado nenhum. E a luta dele contra a aristocracia... Não sou só eu que me falo. Não, aqui os tu e os crãs. A aristocracia era o que nós sabemos. Eram os parasitas da sociedade. Tinham os escravos a trabalhar para eles e eles a viver ali à grande francesa, a gastarem fortunas em almoçaradas, jantaradas, passaradas. Desde que estivesse tudo bem para eles, o resto do país não interessa. O que eles interessavam era ter grandes mansões, grandes comezainas, grandes caçadas, isso é que interessava. A lambazar muito. A lambazar-se, exatamente. Ora, e o Pubinho? O Pubinho era um desgraçado. Comia uma tigela de sopa quando eu tinha, vivia num casebre feito de palha, se fosse preciso. Andar descalço. O descalço fazia bem porque enrijecia, enrijava. Ai, enrijava as solas dos pés e as solas dos pés transformavam-se como se fosse calçado. Portanto, ora, o que é que nós podemos dizer? Com certeza que uma pessoa, quando chega a um nível destes, para ter poder, ele tem de ter mão de ferro e tem de atacar a torto e a direito. Se havia aquela podridão toda, ele tem de eliminá-la. Fogueira ou forca, isso. Ainda hoje, quantos e quantos, para chegarem ao poder, continuam a fazer a mesma coisa? É mal, é bem. O próprio Salazar também foi este, foi aquele, foi aquele outro. Já vamos, o que é? Vamos ao Salazar. Já vamos. Então pronto, já cerca de coisa passou. Ah, mas em Lisboa, ainda hoje, quanto de Lisboa foi construída no tempo dele? Lá está. Ainda hoje. A Lisboa. Pombalina. Pombalina. Exatamente. Porque ele, só quem conhece Lisboa é que vê, é que é uma cidade de futuro. Carlos, Marquês, para já. É assim, eu. Sebastiãozinho. Em relação ao Marquês de Pombal, tenho uma opinião um bocadinho dividida. Primeiro porque é verdade que ele faz muita coisa pelo país. Mais, e acho que é indiscutível, do que o Salazar. Ele lá terá tido as suas coisas más, porque ninguém é perfeito, mas pelo menos não pôs Portugal numa guerra sem saída, como aconteceu com Salazar. Agora, eu também não sei até que ponto é que havia ali uma liberdade, digamos assim, digamos oficialmente em liberdade, não é? Mas não sei até que ponto é que essa liberdade era fictícia ou era real. Não sei, não há forma de provar isso, porque isso era preciso ter registros que não chegaram até os dias de hoje, não havia essa... Enfim. Portanto, eu sou um bocadinho do. Eu desconfio. Eu acho que para ele conseguir isto tudo, ele teve que abdicar da nossa democracia. E eu, sinceramente, não sei. Eu começo a Mas achar. Mas qual democracia? Eu não sei se tínhamos uma democracia naquela altura. Estamos a falar de tempos do rei. Que democracia? Nos reis, o povo não tinha voto. Não tinha nada. Sim, exato. Não, mandavam democracia... os reis, meia dúzia de lanchada aristocratas que andassem à sua volta, os nobres, e pronto. Sim, exato. Por isso é que, pronto, ainda assim a minha observação, a minha avaliação é mais positiva do que negativa. E há uma coisa que eu tenho pena. Bem, eu não digo ir para a fogueira, mas alguns... e já não digo que fossem mortes, mas algumas pessoas deviam ser expulsas ad eternum de Portugal. Algumas pessoas deviam ser expulsas ad eternum de Portugal, porque fizeram tão mal ao país. O problema também que cá está... Há uma desmoralização permanente. Costuma-se dizer que no fim o bem sempre vence, não é? Eu não estou a ver isso acontecer em Portugal. Eu vejo que o bem vence, mas depois no fim de contas é o mal quem ganha. E claro que isso desmoraliza, não é? Já falaste aqui no Fontes Pereira de Noel. Então não conheço da vida nada da vida do senhor, para ser sincero, só conheço o nome e a avenida. E fora isso, pronto. Não, aliás, até acho que conheço o nome mesmo por causa da avenida. Confesso que quanto a Fontes Pereira de Melo, não tenho nenhuma... Tenho noção de que foi no século XIX, que foi um bocadinho na altura de... coincidiu com a altura da Segunda Revolução Industrial, creio eu, mas não... De resto, não tenho assim... Agora, quanto a Marquês de Pombal, é isso, é assim... Não sei, não tenho noção de como é que era a vida antes e depois dele. De Salazar tenho, mas de Marquês de Pombal não tenho noção... Como é que era a vida antes Ora, e depois dele? Este assunto fez-me lembrar, até porque nessa continuação dessa conversa, este tal meu diretor, que foi especializado em história, disse que quando foi aquele concurso dos grandes portugueses na RTP em 2007, fez um telefonema para lá e foi para votar exatamente o Marquês de Pombal, que ficou eleito para os 10 últimos, para os 10 melhores. Eu fui-me lembrar desse programa e vim trazer para aqui, porque hoje vamos falar sobre isso. Já começámos a falar, não sei se repararam, mas já estamos aqui a falar há algum tempo. Sobre os grandes portugueses da história, e o Marquês de Pombal foi um dele, mas ainda um bocado relacionado com o tema da semana passada, não vamos falar sobre o Armstrong, mas aquela história não é segundo as oportunidades, mas um lado bom e um lado mau. Onde é que está o equilíbrio? Eu vou começar com a lista dos 10 mais. Claro que isto não é uma lista oficial nenhuma, pronto, foi um programa feliz que a RTP teve a fazer há uns anos, e que depois a votação deu isto. O 10º lugar foi para Baixo da Gama, o 9º Marquês de Pombal, 8º Fernando Pessoa, 7º Infante Henrique, 6º Dom João II, o rei, 5º Luís Camões, 4º Rei Dom Afonso Henriques, 3º Aristides Sousa Mendes, 2º Álvaro Cunhal, 1º António de Oliveira Salazar. Joaquim, que diz sobre esta lista para já? Era bem. É o que eu digo, hoje vamos por sexo. É que este 3º, o Aristides Sousa Mendes, teria coincido... Coincidido. Hoje é sábado, ainda estou assim, é isso. Quando estamos a gravar. Portanto, porque... Coincidido que é com a sua escolha? Não foi com a minha escolha. Porque apareceu o livro, apareceu isto e aquilo, e as pessoas, muitas delas, andaram anos e anos e anos sem conhecer este senhor. Está a falar com uma, eu sou uma delas. Está a falar com um, eu sou uma delas. Eu sou quem era o Aristides. E eu, por acaso, basta. Por acaso, sou no 11º ano. Começou. Mas eu estava a dormir, não. Começou um bocadinho velhote, só um bocadinho. Eu conhecia esta história. O Afonso Henriques, lá está. Isto também tem muito que se lhe diga. O Luís Camões é um caso à parte, mas lá está. É num âmbito completamente diferente do que foi. Sim, isto do que tinha várias vertentes, mas não era só política, só história, só literatura. Por exemplo, um Florim que eu aqui também concordo e só teve 3%, Dom João II, foi no tempo dele, que também o tempo das descobertas. Sim. Olha, engraçado, o Infante Dom Henrique está abaixo dele. E quem iniciou a história da. Nas avançadas navais foi a Infante e não o Dom João II. Pois veio Fernando Pessoa, também escrito, como o Camões. Pois. Que é, para muita gente e para mim também, o maior escritor português do século XX. Exato. depois vem Marquês Lombardo, já falamos sobre ele, vai chegar, mas também tem lógica. Agora vamos aos dois primeiros, que você está a fugir, mas eu não fui. Fui. O segundo e o primeiro. O primeiro. Como todas as figuras que tomam conta das rédeas de um cavalo, tem de ter uma mão bem firme e umas esporas bem afiadas, porque senão o cavalo começa-lhe aos coices e não vai a lado nenhum. Eu, nos meus tempos de menino e moço, estava a ler ali iluminados e a dizer iluminados. Eu começo a olhar para o ecrã. Às vezes falamos o que estamos a ler. É verdade. Eu era um bocadinho utopista. Tinha a mania que o mundo que se endireitava, que podia ser uma maravilha. E fui durante muitos, muitos anos, claro que menino e moço, contra o Salazar. Mas depois de ver o percurso que ele teve, desde que o chamaram para o governo, só tenho uma palavra a dizer. Foi um outro Marquês de Pombal. Porque ele pegou, desde que já vinha do tempo da monarquia, que andava tudo, desde que Marquês de Pombal morreu, foi sempre lutas e guerras e porcaria. Guerras não no sentido, mas aquelas lutas de palacianas. E o país cada vez a ir mais profundo. Como apareceu aqui um como nós, vimos o Fontes Pereira de Melo, surgiram outros que tentaram remar contra a maré. Mas a coisa estava tal minada que não ia a lado nenhum. E o país estava no caos. Deu-se a Revolução, a implantação da República, aí agora é que isto vai melhor. Acabaram-se os reis, acabaram-se os parasitas. Agora é que vai ser. Os primeiros anos foi uma maravilha. Eu nunca mais me esqueço, agora aqui um à parte. Eu tenho uns cliques de vez em quando. Eu, quando fiz o exame da terceira classe, já naquele tempo faziam exames como se fosse da universidade. E o professor, a vivermos em pleno salazarismo, o professor pergunta-me, então, e o que é que achavas melhor? Que fossem os reis ou fosse a República? E eu respondi muito bem. Aí eu preferia aquela coisa de menino e moço, aí eu preferia a monarquia. Porque assim nós sabíamos sempre quem ia para lá e a coisa andava. Agora, com a política, com as repúblicas, não sei se isto é coisa. Isto porquê? Porque desde que foi implantada a república, o país entrou numa guerra, como ainda hoje vê, os partidos uns contra os outros, todos querem ir para o poder para se governarem. Não é para governarem o país, para se governarem a eles. E o povinho, que se lixe, o povinho são números, não interessa a ninguém. E aquilo andou sempre ali anos e anos e anos, revoluções daqui, revoluções da colá, ainda agora foi o 31 de janeiro e mais cinco mais. Quando, às tantas, já não me lembro agora quem foi, quem é que estava no governo nessa altura, chamou o Oliveira Salazar para a economia. Ministro das Finanças. É para os dinheiros. Ora, o país estava na bancarrota, como não podia deixar de ser, só com greves e guerras, guerras civis e porcarias ao caso. E ele começou a pôr os livrinhos todos direitinhos. Os gastos, as despesas e os lucros, isto e aquilo, o que é certo, teve de ter uma mão de ferro e de tal ordem que chegou ao fim de pouco tempo de ministro das Finanças, ou claro como é que era isso, chegou a primeiro-ministro. Claro que com a cabeça que ele tinha e com as ideias que ele tinha, passado pouco tempo, pôs o país pouco mais ou menos na ordem. Claro que que há sempre os inimigos, como antigamente eram os lordes, os barões, que lutavam contra os reis, aqui eram os outros partidos que queriam ir para a mama e o gama. E ele teve de fazer uma coisa que nós condenamos, mas que nestas situações é mesmo necessário. Fez uma política direita, à custa de muitos sacrifícios, não só do povo, mas de toda a gente, mas conseguiu pôr um país pouco mais ou menos equilibrado. Vem-me aqui outro nome a seguir, o Olavo Bracunhal. Vocês querem seguir o... Sim, sim. Eu pergunto, só falta este. Na sua análise, só falta o Olavo Bracunhal. Portanto, o Olavo Bracunhal, lá está. Ele podia também ter muito boas ideias. E as pessoas, em princípio, todas elas têm todas boas ideias. E eu nunca analisei bem, foi figura que nunca me seduziu muito, por um motivo muito simples. Porque a política que ele defendia, o comunismo, lá vamos nós voltar ao mesmo. O que é o comunismo? Será que o comunismo era o comunismo que se praticava na Rússia, na China e nessa coisa toda? Não. O comunismo era meia dúzia deles a governarem-se e o povo ia viver na miséria. Agora, sair daqui... No fundo é o que acontece na China. Hã? No fundo é o que acontece na China. Oh, filho, todos os países comunistas, aliás, todos os sim, países exato. Totalitários, tanto para ser comunistas como ser... Fascistas. Como ser o que for. O que é que acontece? O Álvaro Cunhal foi um dos maiores inimigos de Salazar. Era o inimigo público número um. Porquê? Querem para implantar cá o comunismo. E eu digo honestamente, comunismo como aquele, não. Anos mais tarde, depois da Revolução dos Escravos, como é que se chama aquele? O Hotel Saraiva de Carvalho também vinha com a ideia de meter todos numa praça de touros e fazer a mesma coisa. Portanto, totalidade. E isso não. Antes mais valia o Salazar. Fez muita coisa mal. Mas quando eles atingem um patamar para terem mão firme, têm de calcar muita coisa. Entre o bom e o mau, se assalienta o bom e até merece a posição que está ali. Exatamente, exatamente. Carlos, 10 primeiros. Ah, eu não percebo como é que o Fernando Pessoa está ali como nós portugueses. Lá está, isto foi aleatório. Com as melhores, as maiores. É diferente. Porque, desculpem, interromper. Ainda acerca dessa questão, há muitas outras figuras que foram grandes e, no entanto, não são. Já vamos lá, já vamos lá. É outra secção da conversa. Então, continua. Mas, eu sinceramente acho que. Confesso que pronto, não percebo como é que o Fernando Pessoa ficou à frente de nomes como o Vasco da Gama, mas pronto, é apenas a minha opinião. E não percebo como é que Salazar fica em primeiro e é tão criticado. Eu, pessoalmente, daquilo que vou conhecendo, faço do Oliveira Salazar um balanço mais negativo que positivo. Porque nós vivemos... eu também sou defensor do regresso à monarquia. Aliás, inclusive, nas próximas eleições eu vou votar no Partido Monárquico. Porque, se não houver. Mas, não, mas é capaz de haver, porque cada vez há um maior movimento pelo regresso à monarquia. E eu, sinceramente, acho que é possível uma monarquia com uma certa democracia. Portanto, não é... Andamos aqui a brincar, não é isso, mas... Por exemplo, acontece no Reino Unido. No Reino Unido não há tanta democracia, digamos assim, como cá. Ou seja, não há libertinagem. Mas há democracia. Queres voltar à luta entre o Dom Miguel e o Dom Pedro? A monarquia absolutista. Há pessoas que podem muito bem ter as suas opiniões, criticar com educação e com lógica, as atitudes seguidas ou pela família real ou pelo governo e não serem mortas por causa disso. Não é? Há músicas que se calhar não passam no Reino Unido, que são proibidas, mas a maior parte delas, mesmo até aquelas que são assim um bocadinho mais... A Lily Allen tem uma música que se chama F.U. E essa música eu ouvia a passar em rádios, pronto, lá com a censurazinha, mas que é uma coisa que vai ser muito característica e que vai ser censurado pelo Abrões, mas pronto. É aquela situação que já falamos aqui há um bocado, em off. Mas, eu sinceramente não sei como é que o Salazar fica em primeiro lugar. Pronto, não sei como é que fica o Salazar. Acho que ficariam outras personagens ali. Atenção, segundo o Álvaro Cunhal, 19,1%. Primeiro, Salazar, 41%. Teve mais do dobro do segundo. E essa parte é que eu também não percebo. Os outros, todos os outros, os 10 primeiros, acho que não chegam aos 41%. Eu estava aqui a pensar, um que eu achei também, eu colocaria aqui outros nomes, alguns deles em primeiro lugar, mas nunca o Salazar em primeiro lugar. Para mim, eu porque para ti é mais negativo do que positivo. Também é o tema de hoje, é o balanço bom e mau e como é que devemos olhar para as figuras históricas sem falar do bom e do mau. Eu nem sequer colocaria o Salazar aqui nos 10 maiores portugueses, porque, assim, ele foi maior, é o facto, foi um dos maiores, pronto, mas, se nós vamos eleger os maiores, nós entendemos os maiores como aqueles que fizeram, que marcaram mais positivo a Portugal. Já para não falar que eu acho que esta votação foi ludibriada. Muito francamente, acho que sim. Não acho. Eu acho é que na altura, e agora ainda seria mais, as pessoas votaram contra o que se vive atualmente. E o que é o contra o que se vive atualmente? Era o regime do Salazar. E então muitas pessoas, sobretudo as mais velhas, votaram nele já como forma de protesto, quase. Ah, 41% é muita coisa. Os outros? Álvaro Cunhal, Aristides, Afonso Reis, os Camões, o segundo... Ora, o Aristides, Sousa Mendes, era um dos que eu poderia colocar em primeiro, se fosse preciso. Porque foi um dos que, não fazendo parte de uma classe política rica, nem tampouco mais ou menos, fez muito... Foi um ato de coragem português. Lá fora, em França. Não interessa, mas foi um ato de coragem português. É, eu estou a sublinhar. Foi um português que brilhou lá fora. Até me admira como é que a Amália Rodrigues não está aqui nos 10 primeiros. Oh. É isso e o Pinto Costa em 17º. Não, e a coisa e o Mourinho em 20º. Não, aquele que é da Pavilha dos 14. Ah, o Plágio. Não, o... Da Pavilha dos 14. O Câmara Pereira. Não, sem a ser, até agora, destes cantores modernos. Ele já tem bastantes anos. Agora é o filho, é a filha, não sei o que, são os carreiros. Os carreiros. Ah, pois é, isso é o Zé Pelágio. Aqui é o Zé Pelágio na rádio. Ah, é? É. Não é o Zé Pelágio, então, que é o Pelágio. E eu admiro-me como é que não vem esse em primeiro lugar. Ou a telenovela da Miquinhas. Agora, como é que chamava o outro? Simplesmente Maria. Agora, falando a sério. Isto é tudo muito bom para nós que estamos cá fora estar a dizer, aí ele fez isto, fez aquilo, fez a contra. Eu tenho um caso verídico, porque a minha história é feita de histórias. O meu pai, quando foi para Lisboa, foi tomar conta de uma empresa. E uma coisa é certa, quando estávamos, eu também depois comecei mais tarde, comecei também a trabalhar com ele, da mesma empresa, e eu, quando chegávamos a casa, ali a jantar, começávamos a falar sobre certas situações que se tinham passado, e eu, na minha crença utópica, mas você fez assim, você dava a fazer, não castigava assim, não castigava assado, não fazia assim, não fazia assado. Para ser mais levezinho, não ser uma mão de ferro tão forte como ele era. Ele era teso, era muito boa pessoa, mas as coisas tinham de andar direitinho. Era boa pessoa se as coisas andassem bem. Claro. Se andassem mal, ele virava no capacete. Conclusão. Havia um horário rígido de entrada, que a porta da oficina fechava 5 minutos antes, porque naquele tempo as pessoas iam-se desfardar para vestir a sua roupa de trabalho, que era para quando chegasse a hora, estar tudo ali, direitinho, já ao pé das máquinas, para a máquina começar a produzir, que é o essencial. Ora, eu, houve uma ocasião, um rapazito, que morava longe, um dia de temporal danado, e ele de casa, até a apanhar o comboio, apanhou uma carga, depois de chegar a Lisboa, outra carga de água chegou ali todo molhado. Claro, chegou atrasado. Mas como chegou atrasado, não podia entrar. Os colegas, epá, o Sr. Pereira, isto, aquilo, aquele outro, e mais aquilo. O meu pai, Bem, realmente tem razão. Mas ele disse-me logo, tu vais ver o que é que isto vai acontecer. E meu tiro, tiro e queda. Passado meia dúzia de dias, um gajo que morava lá a dois passos, pumba, porta fechada. O chapareiro e tal. Tem paciência, já passa da hora. Pois, mas ao fulano deixou entrar e a mim não me deixa entrar. Vocês estão-me a ver a situação? Por ele facilitar, num caso de moral com razão, depois já tinha sido. O povinho precisa de uma mão forte. E eu não falo nos outros países, o Carlos falou nos ingleses, a monarquia, isto e aquilo. A nossa monarquia sempre foi uma podridão. E as nossas repúblicas, que temos tido várias, já não sei se... Pior ainda, por exemplo, nos tempos que correm, nos tempos que estamos a viver atualmente, isto é uma consequência. Eu, em parte, eu até nem condeno o Coelho, porque o Coelho apanhou a porcaria toda, ou aliás, está a tentar apanhar a porcaria toda, que os outros todos, foi os Soares, foi aqueles, foi a Colombo. 38 anos, 39, vai fazer. Desde o 25 de Abril, que andaram a rebentar com isto tudo. Bom, agora chegou ao ponto crítico. Este gajo iludido pensou que ia fazer, está a tentar fazer, mas claro, meteu-se por um caminho que eu também, sinceramente, também não concordo, também sou contra ele, mas foi uma tentativa. Portanto, como é que é possível governar, ainda falando agora de ti, crias outra vez uma monarquia cá para Portugal? Tu achas que temos alguns monarcas que tenham o saber para governar o país? Cá em Portugal não há um único estadista que se diga assim, sim senhor, este planinho está a fazer estas leis porque são estas que convêm ao país para o país desenvolver. Mas isso nem monarcas da República, não? Ah, exato, lá está. Portanto, o que é que interessa uma pessoa ir votar neste ou naquele ou naquele? Eu já me lembrei, apesar de ser anticomunista, ainda foi ontem, ok, não sei a propósito de que foi, eu disse, ah, este ano quando for a votar, vou votar nos comunistas. Porque isto, ao fim e ao cabo, é uma salsinhada de tal ordem que não adianta quem vai para lá. Quem for para lá é para se orientar e mais nada. Mas, ao menos, com a monarquia... Com a monarquia nem temos que votar, não nos sentimos com isso. Não, pois não. Mas aparece, como me disse o tal professor que me estava a fazer o exame. Aí vem o filho do rei e a coisa. Esse filho do rei... For maluco. Vem ele governar. Mas escolhia-se outra pessoa para o substituir. Pronto, mas isso aí também acontece com os governos republicanos. Oh, os republicanos ainda pior. Só que uma diferença é que os republicanos, a culpa é nossa. É nossa e de que maneira. É que ao menos na monarquia a gente pode se queixar e pode fazer alguma coisa, mas podemos nos queixar legitimamente. Não, é? não tínhamos desculpa. Não podemos imaginar que o neto do atual rei ia ser um atrasado mental. Não é? Pelo menos em termos de princípios. Enquanto aos republicanos, nós estamos a elegê-los no presente, sabemos quem são, sabemos o que fizeram, no entanto, vamos elegê-los. Aí a culpa é nossa. Sabemos? Não. Porque eles, quando andam em campinho, em... Campanha. Hoje estão lindo. Campinha ali a descampanhar, não é? quando andam em campanha, é tudo isto e... E a carneirada toda, que somos nós, vamos atrás daquelas palavras bonitas que eles dizem, daquelas ilusões. Ah, porque agora sim, agora. Mas qual foi o primeiro que respeitou o que tinha prometido durante a campanha eleitoral? Ninguém. Antes, pelo contrário, virou tudo ainda pior do que o que estava. Exatamente. Portanto, vamos votar em quem? Não, mas cá está, é assim, a questão não é ver o que é que as pessoas fazem em campanha, a questão é ver o que é que as pessoas fazem antes da campanha. É uma ilusão, porque eles não fazem nada. E eles antes da campanha, para fazer, por este agora, não, seguro. Por exemplo. O seguro não anda a tentar fazer, que é um menino bonito, que é de não sei quê, porque eu sou isso aqui, e nós vimos. Só que, o seguro, só que é fácil perceber-se, que o seguro está louco por assumir o poder, por exemplo. Claro, claro. Ele, ou seja, ele não é aquilo que aprende. É fácil perceber-se, porque é um novato. Não engana ninguém, esse não engana ninguém. Só que ia andar mesmo tapado. Pronto, mas por exemplo, o do Bloco de Esquerda e o do PCP, acho que são os dois, ou seja, o Francisco Louçã e o Jerónimo de Sousa. Francisco Louçã já foi embora, já disse na semana passada. Sim, pronto, agora já foi. Mas pronto, mas na altura, antes, nas eleições anteriores, onde estava. Ele até nem fez grande campanha. Ele não teve essa preocupação de fazer assim uma grande campanha. Fez a sua campanha porque tem direito a ela, como todos os outros têm, não é? Mas ele, antes dessa campanha, ele teve uma vida ativa, ele teve uma vida política ativa. E eu muito mais depressa votaria nesse, porque, aliás, já não recordo se votei no Bloco de Esquerda, se votei no PCP, a ideologia deles é muito semelhante, mas acho que foi no Francisco Louçã que eu votei. Mas quer esse, quer o Jerónimo de Sousa, tiveram uma... Ou seja, eles não foram nem de muito altos, nem de muito baixos. Eles tiveram, se calhar, digamos que de 0 a 100, eles tiveram mais depressa no 30 do que no 50 ou no 60, em termos de atividade política. Mas enquanto eles estiveram sempre mais ou menos nos 30, 31, 30, 29, 30, houve outros políticos que estiveram nos 50 e nos 10. 50. E, portanto, eu se calhar valorizo mais depressa aquele que, apesar de tudo, teve uma linha mais lógica, mais retilínea, não é? Um percurso mais retilíneo do que aquele que teve mais altos e baixos. Aquele que teve mais altos e baixos. E o alto foi, sobretudo na campanha. Pronto, ou seja, mas cá está. Eu continuo a achar isso mesmo, de que é uma anarquia para todos os efeitos e não é uma solução. Já para não falar que temos uma vantagem. É verdade que se aparece uma pessoa má, vai fazer mal ao país. Só que se aparece uma pessoa boa, mais dificilmente é destituído do que uma pessoa má. Porque uma pessoa, ou seja, um rei bom, não é? Ele não vai ser eleito. Ele é rei. Ponto. O republicano. Se for um bom presidente, ou se for um bom primeiro-ministro, vai ter que ser exigente. Ah, é? Então a gente vai deixar-te nas próximas eleições. Tanto enquanto anos estava fora do poder. Mas nada. Alguns que, enfim, que de facto ainda bem que saíram. Pronto, mas é curioso. Há alguns que deviam ter saído antes e as pessoas continuam a votar neles. Mas pronto, isso é outra história. Mas eu sinceramente continuo a achar aqui que há muitas... Eu não sei como é que o Gil Vicente não faz parte... Filhos, fosse-me expressar de dizer... Sim, ainda vou perguntar a seguir. Estimados ouvintes, repararam que nos últimos minutos, agora o Carlos voltou ao tema, mas durante 10 ou 15 minutos estivemos aqui a falar de coisas que não têm nada a ver com os maiores portugueses. Mas, como é conversas aleatórias, eu deixei-os falar. E o Joaquim quer falar outra vez. E vou falar porque, como isto é aleatório, nós estamos a falar nos primeiros ministros, nos reis, nisto e naquilo. Outro dos males, dos grandes males que Portugal tem é por não ter assessores dos ministros ou dos reis. Ainda mais. Atenção, por não ter assessores verdadeiramente credenciados, verdadeiramente cientes do papel que estão a fazer. E o Salazar era o cabeça, é certo, mas com a cabeça que ele tinha, soube ir buscar fulaninhos para o ajudar a concretizar certas ideias que ele tinha. Cá, quem é que o nome, sei lá como é que se chama este, o Coelho, que é o que está agora, quem é que ele tenha para o ajudar? Que assessores é que são aqui? É o Relvas. São os meninos daqui, os meninos daquilo, os primos daquele outro. Quem é essa gente? O que é que eles têm de concreto para dar pelo governo do país, que precisa tanto? É isso que falta, não só como um bom presidente, como um bom primeiro-ministro, mas e principalmente os assessores para ajudarem a construir um país como deve ser. E tenho dito. E falta também. Há uma coisa que eu realmente vou seguir aqui com destas conversas aleatórias com um pensamento diferente do que aquilo que eu tinha. Que é, será que se nós, portugueses, tivéssemos, por instinto, uma capacidade maior de reação, de inovação, de iniciativa, de empreendedorismo. Será que Portugal, sempre de Salazar, era assim tão pobre quanto isso? É que eu acho que Salazar nunca impediu que nós fôssemos ricos. Acho que Salazar, quanto muito, não nos... Ou seja, não deu incentivos para que fôssemos ricos. Mas também não impediu. Não fôssemos ricos. Ou seja, o cidadão anónimo, não falo no país em geral, mas falo do cidadão anónimo. Acho que ele nunca impediu. Há uma ideia geral que Salazar levou o país à pobreza. Não é? Não. O Salazar, o que ele fez mais forte foi restringir a liberdade. Isso no meio com conversas que não foi. Ah, que não era. Claro que era. Uma pessoa, se fosse apanhado três, mais de três pessoas na rua, já era uma conspiração claro. Contra o governo. Isso era restringir a liberdade. Agora, não restringia a economia. Porquê é que Portugal era tão pobre na altura? Porque já era antes e porque já era no século anterior. E não é só isso. E porque o próprio português... Não partia, não tinha iniciativa. Sente-se bem triste. Não deixava-se estar, a culpa não era de Salazar. Olha, vocês já viram isto? Vai uma bomba qualquer, isto é um atentado. Eu vou... A nossa liberdade. Apesar de já... Vou reiterar outra vez. Eu fui sempre um simples operário. E como operário, vindo de uma situação muito, muito baixa, mas quando cheguei à maioridade, o que é que eu vi logo? Eu, para ser alguém, eu tenho de fazer alguma coisa pela vida. E qual é a não havendo iniciativa. E qual é a minha riqueza? A minha riqueza é a única coisa que eu tenho é o trabalho. E então entreguei-me de alma e coração ao trabalho. E com o trabalho, no tempo do Salazar, em que muita gente vivia mal, que realmente não tinha que comer, viviam em casas degradadas, etc. Isso tudo. E eu, ao fim de pouco tempo, dava-me ao luxo de não saber dar valor ao dinheiro. Porquê? Ele não caiu do céu aos trambolhões. Enquanto eu tinha colegas meus que iam para o emprego das X às X horas, saíam do emprego, iam para a tasca, ou iam para ali ou para acolá, rebentar o pouco que tinham ganho no emprego e não no trabalho. E eu ia para o trabalho. E saía de um trabalho, ia para outro trabalho, e mais para outro trabalho. E saía quando tivesse acabado. Hã? E saía quando acabasse. Quando acabasse o serviço. E quando acabasse o serviço, e eram noitadas e noitadas e noitadas. Porquê? Era a minha riqueza, era o meu terreno, que eu, em vez de estar a plantar cebolas ou batatas ou isto, era trabalho que eu estava ali a plantar. E, por essa razão, nunca me faltou, felizmente, nada. Já não posso dizer que depois de reformado já não recebo aumento da pensão, já não sei há quantos anos. Eu, quando trabalhava, ganhava bem. Vim para a reforma, acabou-se tudo. Por quem é que me está a tirar o dinheiro que eu ganhei e que devia estar? É o Salazar, que já morreu há tantos anos. 27 de julho de 70. Já agora, outra coisa que eu tinha... Eram duas coisas que eu tinha a falar. Ai, podes falar que já... Já me sabe. Já me sei que era. Eram dois temas que eu ia falar. E faltam exatamente dois assuntos que eu queria trazer. O primeiro, perguntar ao Carlos e também perguntar ao Joaquim. Então, quem é que colocavas aqui nos 10 primeiros que não está? Eu colocaria o Gil Vicente. Era um dos que eu colocaria aqui. E tiravas quem? O Fernando Pessoa ou o Camões? Estou a seguir uma ordem. Fernando Pessoa. Tirava Fernando Pessoa. Não é por nada, acho que Fernando Pessoa foi um grande escritor, mas foi mais louco do que escritor. A escrita dele é uma escrita. Ele escreve muito bem. Ou melhor, ele teve uma escrita de facto enigmática. Se calhar um bocadinho porque naquela altura também estávamos. Como é que te explicar? Estamos numa altura muito estranha, porque... Muito estranha mesmo, principalmente ele. Pois, ele também, mas nós próprios... ou seja, Portugal estava a passar uma fase muito estranha, porque... Ele também apanhou a mudança no regime, agora estamos a falar... Sim, exato. Ele também apanhou a mudança... Apanhou a guerra. E depois ele também... Apanhou uns loucos anos 20. Ele apanhou também... imigrado na Inglaterra. Sim, ele vivia em França. Claro. Mas eu acho que ele foi mais louco. E o Jolie sempre foi mais escritor e mais inovador. Quase o criador do teatro. Eu acho que é assim o único assim, que eu colocaria realmente e para lá até o 10º. Então, tiravas o Fernando Pessoa, metias o Gil Vicente, mantens o Salazar. Uma coisa, ou tiravas o Salazar e metias quem? Não, é assim. Eu não digo que. Pronto, eu não agora não estou a sonhar a correr outros nomes. Se calhar se tivesse a lista à frente, conseguia ter aí outras ideias. Aqui à tua frente, olha, vai. Quem é que tem 10º lugar, por exemplo? 10º. Eu gosto da gama. Só não, décimo, não, décimo, não décimo, temos aqui. Quem é o 10º? Não, assim primeiro. É assim. Eu vi ontem, mas já não me lembro. Agora, desses 10, se calhar para mim o Salazar era o 10º lugar, porque há outros que fizeram por Portugal. Mais do que ele, num sentido. Aquele, digamos, à custa da economia, à custa do vamos melhorar a economia, desgraçou o resto. Nós temos uma imagem muito, muito má por causa das províncias ultramarinas. Matou-se um monte de pessoas por uma guerra que não fazia sentido. Ou seja, ele era uma pessoa contra a liberdade de todo. Não era apenas... Porque havia a independência... Salgueiro Maia, 11º. E o Márcio Soares. É melhor não continuar a ver o resto. Quem é o Mário Soares? Salgueiro Maia, eu devia, o capitão principal. Olha, por exemplo, o Sá Carneiro também foi uma figura que já... Assim eu já vou. Ah, mas esse, cá está, esse confesso não conheço assim muito, e para todos os efeitos, colocaria talvez também aí, nos 10 primeiros, o Raul Solnado. Nem aparece os 100 primeiros, pelo visto. Pois, acredito que não, mas porquê que o Raul Solnado, porquê que eu acho que o Raul Solnado foi um dos maiores portugueses? Um motivo muito simples. Porque ele foi, para além de um dos maiores comunicadores portugueses, foi, e acredito que a comunicação é mais importante que o senhor, só que ele não era mediático. Agora, nos últimos anos, não era mediático. Se isso fosse nos anos 80, acho que ele foi um dos grandes comunicadores e, ao mesmo tempo, um dos grandes, eu vou chamar de entertainer, porque não ocorre a expressão portuguesa, divertidores, entretadores, se quisermos. Entretenedores. Porque ele... Ou seja, ele conseguia, se fosse preciso dizer, 20 piadas seguidas e, de repente, era um momento sério. E era gago. E esse momento sério, cuidado com ele. Não é? E em primeiro, quem é que colocavas, afinal? No lugar de São Lazar. Talvez hoje, titulosamente. Joaquim, vamos voltar à lista. Quem é que tirava, quem é que metia? Ora bem, eu tirava. Substituição. Eu tirava o Álvaro Cunhal. Sim. Olá. E mais? Mais ninguém? Os outros até são mais ou menos. Não, os outros estão. Eu só tirava daí. Eu também colocava o Conde da Ericeira. Ah, desculpa. Olha, já me chegou a lembrar. Diz tudo, se avançar para os países de racha, não sei o quê. Eu disse? Não, foi eu que disse. Ah. O que acontece? O problema de Salazar foi manter-se isolado. Porque... Nós um dia vamos ter um programa sobre Salazar. E fazer a guerra do ultramar. Não ter feito o que fizeram os ingleses. Eu já falei nisto aqui há muito tempo. Quando falamos do Estado Novo. Foi o mal de Salazar, foi não fazer o que fizeram os ingleses. Porque, agora, de finanças, quando Salazar morreu, não sei lá como nem porquê, mas nós tínhamos os cofres cheios de ouro. Estávamos um país rico, o escudo tinha valor. Hoje, quanto é que vale o escudo, que já nem existe? 000, ainda devemos milhões. Era porra. O Salazar... Desculpa lá. Ai, não diga porra, que... ai, vamos ser então, digo, então, o Salazar é que era o mau e estes agora é que são os bons. No lugar do Cunhal, quem é que metia? Metia ninguém? Ah, tem que meter a lista dos outros, que é para ter ideias. É. Olha, eu não vim aqui para ter as minhas ideias. Está muita gente para ver. Não, é assim. Estas coisas. Conforme, olha, metia-me, por exemplo, o Marcelo Caetano, que foi o seguidor do... Aí era logo. O Salazar em primeiro e o Marcelo Caetano em segundo. Porquê? Porquê? Em terceiro, worst it. Porquê? Claro. Porque o Marcelo foi um seguidor da política do Salazar. Viva Martão, sem cabo! Mas, com a agravante, o teu azar, começou a querer abrir o país. Mas a dar liberdades. Mas e não é por outras e por outras. Não é por essas e por outras. Que quanto a mim, o Marcelo Caetano ia passar muitas férias para o Palácio de Queluz. Ia passar férias? Ou estava lá incomunicável? Refugiado. Como é? Os outros da panelinha já não, não estavam a gostar das aberturas que ele estava a dar. Olha, então você, se calhar, há aqui coisas muito curiosas ao nisto. O José Sócrates aparece à frente do Pedro Álvares Cabral. Olha, cá está a ver, tu falas em nomes e eu vou-me lembrando. Ele é muitas coisas. Pedro Álvares Cabral, não sei se colocaria nos 10 primeiros, mas pelo menos. Já está mal baixo da cama a representar essas coisas. Pois, mas colocaria sim ganhar à frente do Sócrates. Olha, nós temos tantos nomes fugindo das políticas. Olha ele aqui. Tantos nomes fora das políticas. Quem... Ah, o teu Gil Vicente apareceu em 83º lugar. Quase fora dos 100 primeiros. Mas na minha opinião. Aparecem aqui nomes que não, que não cabe na cabeça de ninguém. Por exemplo, uma Maria João Pires em 100 e o António Variações em 98. Olha o Almeida, agarra-te. Olha, onde é que está? Mais outros? Devia estar bem acima. Que também devia estar bem acima. No 96. O Alfredo da Silva, que no tempo deste também era o filho da mãe, e a Viacuf, que era uma indústria que dava trabalho a milhares e milhares de operários, podia-lhes pagar mal. Isso aí já é outra conversa. Mas pelo menos para o pão tinham. E para viver numa casa. É que o Barreiro vivia à custa desta. E tinha que ver se o Borges com a primeira divisão. Então não tinha. O Colfo agora é o Fabril. Também é Barreiro. Companheiro é o Fabril. Não, o nome do clube, da equipa. Sim, não, mas sim. Jogou contra o Atlético no outro dia. Eu cheguei lá a ir. E há para falar em futebol. A pessoa que estava a falar comigo estava a falar do clube de terra dele, que é o Vigor da Mocidade. Ah. Não sei se o Carlos conhece, obviamente conhece. O clube recreativo do Vigor da Mocidade. Do Distrito de Coimbra. Que esteve quase a subir para a segunda divisão numa época. Quase. O Vigor da Mocidade, que na altura originava alguns trocadilhos. Sobretudo quando era o jogo entre Vigor e Nelas. Vigor Nelas. Está a perceber? Oh. Vamos ter Vigor Nelas. Bom, e quanto a mim... Isso era mesmo o Carlos agora é que chegou. Isso era mesmo. Vigor da Mocidade Nelas. Isso Vigor da Mocidade Nelas é o campeonato distrital. Quando ele disse Vigor Nelas... Vigor Nelas, não. Eu estava a buscar alguma coisa com bigornas. Não, Vigor Nelas. Vigor Nelas, senhor. Está a perceber? Mas o Nelas é de dizer, não é? É porque era... Pertence. Então quando havia a terceira divisão, não é só o da Country. Quando havia. E quando havia o Nil de Coimbra. E existe. Existe. União Futebol Clube de Coimbra. Ora bom, quanto a mim. Eu tirava o Álvaro Cunhão. É o único daqui dos 10. Os outros posso não concordar muito, mas é o único que eu não percebo como é que está ali em segundo lugar. E mais abaixo trocar um por sim, outro. Mas é o único que eu não percebo como é que aparece ali em segundo lugar. O Salazar foi o que eu disse há bocado e entende-se muita gente a votar. O Aristides, o Afonso Henriques, o Luís Camões, toda a gente. Agora, o Álvaro Cunhão, porque é que está ali em segundo lugar e com quase 20% dos votos? Eu admiro. Ou foi o Partido Comunista a votar em peso? Ou o Odete convenceu os outros todos? Era isso que eu ia chegar. Os comunistas falam sobre uma força e vê-se os comícios que eles fazem, vê-se os arraiais e vê-se tudo cheio. Quando chego às eleições, onde é que estão os comunistas a votar? A festa da Alanta é para quê? É para os copos e para cima dos conselhos. E tu vais lá. Eu nunca lá fui, vivia lá a dois passos durante anos e anos e nunca lá fui. Mas eu sei de muitas pessoas que eram da extrema direita. Iam à festa da Alanta. E era para os copos e não. Que não seja do comunismo. Quem é que falta aqui? Eu lembrei-me de 4, mas hoje eu na altura quando pensei nisso lembrei-me de 4 personalidades, mas agora só me lembro de 3. Eu colocava aqui o Dom Dinis. Olha, não falamos sobre ele. Olha, estás a ver? Foi um rei que foi rei e desenvolveu o país naquele tempo Ele desenvolveu não só, por alguma razão lhe deram o cognome do Labrador. Sim, mas é? Fala só do Pinhal de Leiria, não foi só o Pinhal de Leiria. Não, não, é não foi que, só o Pinhal de Leiria. É isso que eu ia dizer. Sim. Desenvolveu muita agricultura. Mas o que é que ele fez mais? As pessoas não... Quem é que criou a Universidade de Coimbra? Estávamos a falar de Coimbra. Quem é que, por exemplo, a universidade mais antiga de Portugal, uma das mais antigas da Europa. Europa. Investiu em quê? Na educação. Na educação. Fala-se tanto na educação hoje. Que vamos ao Dom Dinis, no século XIII. O Dom Dinis teve dois cognomes. Foi o Labrador e o Trovador. Exatamente, porque ela também era uma pessoa muito ligada à cultura, era poeta. Das cantigas da Amigo. E ele escrevia, ele era poeta. E cantigas de amor e cantigas. Ainda não escrevia em português, porque naquele... foi ele... Era o português. Era o galaico português. Sim. Salvo erro, foi ele que começou a pôr o português... Foi ele que instituiu a língua oficial portuguesa. Foi, foi. Foi ele. Não é? Foi ele. A minha história ainda está cá na carreira. Ah, eu agradeço. Eu vou-lhe já mostrar. Ele está aqui, ficou em 24º, estou agora a ver. Ah, não foi assim tão mal. Deve ficar melhor, mas não foi assim tão mal. Famoso pelas suas matemáticas antigas amigo, inventor da elegância, tornou o português na língua oficial do país. Portanto, quer dizer, uma pessoa que torna o português na língua oficial do país e que luta pelo desenvolvimento da educação, e está, da cultura, como dizia aqui acho que tem lugar óbvio nas permissões. Como dizia aqui o da Costa, talvez, e para mim deve ser ainda mais que o Salazar, o maior chefe do Estado que houve em Portugal, apesar de ser o rei. Mas foi, para mim, o maior. E a melhor parte é que nunca escondeu o seu voraz apetite pelas delícias do género feminino. Isso é natural de ser humano. Mas lá está, uma pessoa que criou a Universidade de Coimbra, que foi para o Pinhal de Leiria e iniciou a agricultura e a educação. Na altura, a indústria, sabia-se não, que era indústria. Portanto, e uma pessoa que tornou o português como língua oficial do nosso país, acho que tem um lugar mais que óbvio aqui. Não estou aqui a para o pódio, o quê? Nos 10 primeiros entrava. Foi o rei que tirou o português, tirou Portugal... Da porcaria pô-lo no píncaro. Outro rei que eu colocava aqui era o Dom Manuel I. Falámos aqui nos descobrimentos. E o Dom Manuel I foi com ele que os descobrimentos começaram. Com o governo e com o incentivo dele. Foi ele que incentivou. Foi ele que se deu lá a madeira lá dos pinhais dele. Como é que se chama? E ainda hoje, quando vamos à parte histórica de Lisboa, o estilo Manuel Lino está lá. Mas isso já é em Sintra. O quê? No da Pena. Palácio da Pena. De Pena, sim. Ah, sim, sim. Acho que é da Pena. Portanto, o Dom Manuel não colocava. Espera aí. Calma. O Palácio da Pena e para um bocadinho. Respeitinho. Que o Dom Duarte foi muito feliz lá. Calma. O Palácio da Pena. Sobretudo qual é que ele estava fechado, mas. Não. O Palácio da Pena é um caso à parte. Porque não tem nada a ver com Manuelinos nem com nada. Foi um duque. Barão com qualquer. Sim, mas o estilo. Nada, não tem nada. Não é. Foi, é um estilo completamente diferente. Mas eu acho que há outro palácio em Sintra. É o Monserrat. Não sei. Se calhar, quer falar. E há os sitiais. Em Sintra, há os sitiais. Ou se calhar, um palácio que nem sequer é em Sintra. Não, o Monserrat também é. Esse é mais arabesco, é mais árabe. Não é manuelino. Não, porque eu lembro que fui visitar um palácio em Sintra, o meu em Sintra era lá perto, mas acho que é em Sintra. Eu vou engolir o Palácio da Pena, mas eu estou na ideia que não era... Não, o Palácio da Pena foi feito por um estrangeiro. Ou era, já foi depois. Ou era alemão, ou era... Daqueles países... Ela cá o Pátio de Diana, ou não? Hã? Diana em Évora, o Templo de Diana. Não, o Pátio de Diana. Aquilo tem uma espécie de uma varanda... Sim, nós pensamos numa varanda e tem-se... Se calhar, há o passo cá em baixo, que era o passo de Sintra, propriamente dito. Enquanto falam aqui sobre Sintra, vou continuar. Não é o Palácio que, de Vilaça, não é... O Dom Manuel I colocava aqui, por causa do termo de descobrimento, portanto, Portugal tornou-se... Dom Manuel I terá sido até o rei mais respeitado na Europa de todos os reis portugueses. Exato. Por causa do... das aventuras no tempo dele. Marítimas. E, portanto, o Dom Manuel I terá sido o rei mais respeitado na Europa de todos os reis portugueses. Mais recentemente, deixando os reis, eu colocava o Humberto Delgado. Olha. Porque num tempo de repressão, quem foi o único... bem com a história de Álvaro Cunhal, de Mário Soares... Quem foi o único que apareceu... O que é que você fazia com o Salazar? Demitiu. Isto em 58, não foi com Marcelo Caetano. Portanto, uma pessoa que durante, nós tivemos nos últimos anos, durante 4 décadas, um regime fechado, em termos de liberdade, e foi o único que apareceu e com uma oposição, não foi só de um letro, ele apareceu para ganhar as eleições. Só, claro que não ganhou. Só teve azar de se meter com gente que não prestava, que eu não cito nomes, que é para não entrar em... Porque apesar de não estarmos em... Mas já morreram ou não? Não, ainda são vivos. Alguns. Que é o Rosa Cadaca, para aí. Se não foram mortos, que é isso? Também. Que é isso? Esse também quem matou o Kennedy foi o Flaninho, não? Se calhar foi o que mataram. O Rubio lá, que é isso. Se calhar foi esse que matou o Kennedy. Está. Outras histórias para... Sei lá se ainda há censura e as santas me vêm levar para o calhabouço. Portanto, ainda vai para Caxias. Portanto, eu colocava aqui o Humberto Delgado, sim, Dom Manuel I e o Dom Dinis. Quem é que eu tirava? O Álvaro Cunhão, o Marquês e o Dom João II. Portanto, Dom Manuel I no lugar de Dom João II, que eu creio, para mim, tem mais importância por ter sido o iniciador e ter colocou o nome de Portugal na Europa, como respeito. Tirava o Marquês para o palco, já falámos dele, e colocava aqui o Dom Dinis, e tirava o Álvaro Cunhal e metia o Humberto Delgado. Isto por ordem, mais ou menos. Não muito lógica no Marquês para o palco do Dom Dinis, mas com cá. Agora, a última pergunta é: ainda hoje a visão que nós temos destas personalidades ligadas à história, nós temos, a maioria do povo português, não é muito deturpada? Não é muito influenciada por aquilo que nos ensinam e por aquilo que nos deixam ler, pela informação que nos transmitem? O que é que queres dizer com isto? Porque aquilo, por causa daquilo que eu comecei este programa, Marquês Pombal, na conversa com essa minha amiga, que claro, já me conhece. É, podemos aqui estar, se quiser. Não, eu não falo de nomes, não falo de nomes. Pronto, falo do Carlos, falo do Joaquim, mas, falo de nomes. Mas como falaste que ela fazia parte da direção? E falo do Sebastião. Eu comecei, ela mostrou-me coisa, Pombalina, e eu, pumba, atacando logo o Marquês Pombal. E ela, tumba, defendeu. Mas o problema, lá está, eu não aprendi na escola o que é que o Marquês Pombal fez errado. Eu nunca dei na escola o que é que os portugueses andaram a fazer do outro lado do Atlântico. Quando chegaram à Índia e quando chegaram ao Brasil, do Atlântico, não é na Índia. Quando chegaram ao Brasil e portugueses, quando outros chegaram à América do Norte e tal. E eu nunca aprendi o que é que os grandes reis que tanto envolviam, olha, Dom João V. O Brasil. Era só a riqueza do ouro. Era só o Tratado de Paz que eles faziam. Certeza que era só com o Tratado de Paz que vinha aquela riqueza. E a Carlota Joaquina, a mulher? Pronto. Isso, mulheres, eu tenho respeitinho. Mas tens respeitinho. Até piolhos tinha na cabeça. Agora, não, desculpa. Vou... O Fernando Pessoa é um grande gênio. Sim, e o que é que ele fazia quando não escrevia? Ou mesmo enquanto escrevia? Não, era só isso. O Carlos não sabe ver os sinais. Sabes que é? O que o Fernando Pessoa andava a fazer? O que é que ela andava a fazer? No braço. Picanços. Sim. Agora deixa-me só falar. Se calhar o único que escapa aqui é mesmo Aristides. É. Todos estão aqui. Até o Dom Afonso Henriques, como é que ele começou a não ser rei? Era toda a pancada de matar para a frente. Até a mãe. O que nós aprendemos, o que nos querem meter dentro da cabeça. Claro que as pessoas ficam-se por ali e não vão mais além. Se uma pessoa tiver um bocadinho de curiosidade e cuscovilhar realmente as coisas mais a fundo, o que é que vai? Vai ver que tudo isto que nós aprendemos nas nossas escolas, o tempo de Salazar, porque tinha de ser, era o que era. E nos tempos modernos é hoje. Hoje até já nem ensinam nada porque os próprios professores não sabem. Ora, isto tudo a propósito. Professores que foram alunos no tempo de Salazar. São parênteses. Nós fomos... Não, já não são. Porque de 20 e tal anos não são do tempo de Salazar. 20 e tal anos não, mas alguns de 40 e 5. Os velhotes ainda ensino. Agora os 40 e 50 anos, isso já acabou. Olha que nós tivemos um professor de filosofia, que era dessa geração, não era propriamente um bem. É bem, mas o que eu ia dizer. Nos tempos das descobertas, que grandes aventureiros que nós fomos. Uns heróis do mar. Umas pessoas tão bondosas. Uns bons malandros. Porque, pode-se dizer isso, em comparação com os espanhóis, nós éramos uns bons malandros. Porque os espanhóis eram os maus malandros. Mas o que é que nós íamos fazer por essas terras fora? Íamos descobrir. Estragar tudo. Quando chegassem lá, era tudo nosso. O que andaram a fazer os fenícios e os gregos, e os cartagineses e os romanos e os mouros, noutros tempos passados? Criticam o Napoleão e vieram descobrir, ocupar e roubar. E o que é que nós fomos fazer por essas terras fora? Criticavam Napoleão e amigos quando chegavam cá e era tudo deles. Quando nós chegámos a outras terras também era tudo. Quando nós chegámos ao Brasil e chegámos à África, o que é que nós fizemos? É tudo nosso. Escravaturas e tudo? Ninguém fala nisso? Mas lá está. Era esse o tema principal. Tapam isso com o facto de termos descoberto e realmente tivemos esse mérito. Por exemplo, o Vasco da Gama. Sim, senhor, foi o feito. Porque foi o primeiro a chegar à Índia. Porque navegar por mares nunca antes navegados. E daqui até ainda não é propriamente daqui. Numa casca de nós, simplesmente aproveitando os ventos de afeição e contrafeição, ai, sim senhor, foi um herói. Mas depois o que é que ele fez por lá e olhou por lá fazer? Tratados de paz. Como é que nós... Como é que... Olha, não vamos mais longe. Não, não é. Porque é que Macau foram os próprios chineses a oferecerem, a deixarem que os portugueses se lá instalassem em Macau? Foram os próprios chineses que nos deixaram lá. Não deixavam a mais ninguém. E a nós deixaram-nos. Porquê? Conhecem essa história? Não, mas não, você vai contar. Ninguém a conhece. Também estou curioso. Porque naquele tempo, aqueles mares da China era povoado por piratas, tudo quanto era pirata. Piratas daqui, piratas daquela, piratas daquele outro. Por exemplo, ao Japão, os portugueses foram dos primeiros a chegarem ao Japão. Conclusão. Quando os portugueses se aproximaram daquelas costas da China, os chineses começaram a ver, ei, caralho, são os nossos guarda-costas, estes ainda são mais piratas que os outros, deixa-os, vamos asilá-los, deixá-los pôr-nos aqui, que eles ficam-nos a guardar as costas. E os chineses diziam, ei, caralho? Não, diziam outros. E caralho, que é cocôzinho que eu estou. É cocôzinho, Portanto, nós fomos para lá, como éramos tanto mais piratas que todos os outros, e eles disseram, epá, se nós os deixarmos estar aqui, os gajos ficam aqui sossegadinhos, não nos atacam, ficam aqui nesta terrinha aqui para eles, e já que estão aqui, defendem-nos a nós contra os outros piratas. Foi por isso que Portugal ganhou a China. Portugal nos chegou lá, como aos outros países, e tomar conta. Nós é que éramos tão piratas, que os chineses com medo, e viram ali uma defesa deles. Exato. E deram-nos Macau. Foi a nossa ocupação, porque éramos uns gajinhos porreiros, ai, bestiais. Claro. Por exemplo, Bartolomeu Dias, também foi um homem de valentia. E há de outro nome, não digo. Foi um homem de valentia. Porque naqueles era tempos, dobrar o cabo da Bruma, o gajo tinha uma força do caraca, um cabo que é terra brava, e o caraca conseguir dobrar aquilo. Agora outra palavra que veio. Nós durante muitos anos aprendemos nas escolas. Fulano tal descobriu a América, fulano tal descobriu coisas. Tal. E por acaso, não sei quem foi da ideia, e eu aprovo completamente e dou-me o amém, os achadores. Porque eles foram achar. Era uma coisa que lá estavam e eles não foram descobrir. Eles aquilo foram, já existia. Aquilo já existia. Descobriram, acharam aquilo. Exemplo, encontraram. Acharam a madeira e eles calcularam que devia estar ali. E chegaram lá e acharam a Ilha da Madeira e acharam os Açores. Eles não foram descobrir. Mas há uma coisa que eu dou mérito. Agora que você estava a falar de Vasco da Gama, eu fiquei a pensar mesmo naquele percurso. Nós hoje estamos a falar coisas envolvidas, já sabemos, temos um mapa à nossa frente, sabemos quanto tempo moramos aqui em Liga. Mas na altura não havia mapas, não havia televisões, não havia satélites, não havia nada. E eu estou a imaginar um achar visões à frente, como o infante do Henrique, como o Dom Manuel, e eles estavam numa praia, estavam a olhar para o mar e pensavam, há de haver alguma coisa de um lado de lá. Não é? Isso é uma visão um bocado mais, muito à frente. Eu ia dar-lhes o meio. Recuando. E foram à descoberta. Recuando. Agora um bocadinho de história universal. Porque vocês já calcularam qual é a origem da palavra planeta? Que era plano. Pensavas que a Terra era plana. A Terra era plana. Pensavas. E foi preciso muitos anos depois para se descobrir que aquilo mas durante muitos anos. Ainda a gente pensa que a Terra é quadrada. Sim. Eu estou a imaginar se agora. Ah, então onde é? Atenção, a Terra é o terceiro redondeta, está contado o Sol. Outra coisa. Muita gente pensava, ia para o mar fora, claro, passar o horizonte, e estavam convencidos que ali pois como era um fundo. Acabara. Que exato, era um fundo. Acabava. Mas lá está, esses foram mais além. Eles foram além. Carlos, é uma visão deturpada, muito parcial, do que temos hoje das personagens. Personalidades. Eu acho que ninguém é propriamente nenhuma, porque fala lá no do Manuel Primeiro e na maior parte destas pessoas e tu. Hã? O quê? Quem é? Ah, estás a dizer a ignorância. Isso é outra coisa. Isso não vai. Mas sair, agora, não. Agora, quanto à a visão generalizada, eu acho que sim, regra geral é uma visão pouco clara. São poucos aqueles que realmente sabem quem é que são estes nomes mais exato, para trás. Exato. Mas até alguns, quer dizer, sabem que Fernando Pessoa, sabem quem é que é Fernando Pessoa, mas para trás do século XX. No século XX só temos aqui. Ah não, ainda temos quatro. Sim, cadê? Porque seja para trás. Até nisso é um bocado influenciado. Agora que estou a analisar, dos 10, 4 são do século XX, quer dizer, não venham dizer que o século XX foi o mais importante na história de Portugal. Não, por exemplo. Está a admirar como é que ninguém pôs para aí a padeira de Alves Barrota? Por acaso. Apareceu. Eu ia falar disso mesmo. Naquela lista que vai até aos 100, sabe, a padeira aparece também lá. Aparece lá o Eusébio, o Mourinho, o Ronaldo e essa coisa toda. E há uma planilha. Catarina Eufémio, a Ferreirinha. Essa é Catarina Eufémio, também tem muito que se dizer. A Ferreirinha. Temos aqui outra figura que podia pertencer a esta das figuras. Posição 51, padeira de Alves Barrota. A Ferreira está na 40. 39. Essa mulher não replantou o Douro? Essa, se fosse das maiores, os maiores portugueses do Norte, essa aparecia mais à frente. Era ela. Mas as pessoas. É Ferreirinha. Ah, eu vim do Porto. Aqueles armazéns que lá embaixo à beira-rio. É só o que sabem dizer. Ah, pois, agora, a Ferreira. Agora sabem. Ligou um Ferreira. Agora sabem. E vi uma garrafa de Porto, Ferreirinha. Agora. Quem foi a Ferreirinha? Ah, era a dona daquilo, dos armazéns. Não dizem lá em cima no Douro. E eu confesso que nem isso sabia, nem sequer sabia, nem só sabia que a Ferreirinha era aquela, aquela da RTP. Não sabes quem é o Eddie Murphy, se não? Ah, ele só sabe por causa da série da RTP que passou aqueles anos. Essa série é da história da vida dela. Sim, exato, mas saiu do nome. Ah, já sei quem era o quarto que eu colocava aqui. Agora falamos da série da RTP. O Alves dos Reis. Ah. Aqui não diz que é os melhores, aqui diz os maiores. E fazer o que ele fez no tempo em que foi, a maneira como ele enganou. Eu colocava aqui o Alves Reis desta vez. Já foi do século XX. Eu sei, eu pensava aqui. Mas peraí, na época que foi, na Primeira República. Então sendo assim, eu colocava aqui o outro, aquele que disse que era o embaixador da ONU em português. A seguir ao Alves Reis, a maior intrusão que eu fiz. Agora, não sei quem é que tirava com qual Alves Reis. Lembra-me agora, era essa a quarta personalidade. O Salazar fica mal, digo. Mas o Alves Reis fazer o que fez, esse foi um grande. Não te contei isto, não estou a dizer que foi bom, mas foi grande. Foi pelo contrário. Mas portanto, a ideia geral que eu tenho é essa: é que estamos muito condicionados, não sabemos exatamente o que fizeram e o que não fizeram. E depois, entre o balanço, o bem e o mal, tal como na história das segundas oportunidades da semana passada, é um bocado difícil equilibrar. Lá está, sobre a mesma personalidade, o Joaquim tem uma postura, o Salazar, o Carlos tem outra bem diferente. Falta sempre encontrar aquele equilíbrio do que fizeram bom e do que fizeram mal e depois isto acaba sempre sendo uma escolha muito parcial. E eu ainda acerca do Salazar, como disse há um bocado, eu fui sempre anti-salazarista. Não foi a perfeição. Antes, por contrário. 50% bem, 50% mal. Fez muitas coisas, tirou o país da porcaria. Mas, claro, para conseguir isso foi à custa de muito sangue. E depois chega-se sempre àquele ponto, vamos salientar o que fizeram de bom ou não vamos esquecer o que fizeram de mal, que é para criticá-los. E não, nunca assim, se encontra. É assim, eu saliento o que fez de mal, na minha opinião, fez mais mal do que bom. Não. Olha, eu posso dizer outra coisa. Ainda hoje, aquela primeira ponte que liga Lisboa a Cacilhas. Ainda bem que foi um ponto, tem outra coisa. Eu, para mim, aquilo é ponto de Salazar. E venha lá o. Calma. Que venha lá o que vier. Ponto 25 de Abril. Ainda nem sequer em 60 e tais sonhava-se fazer o que era o 25 de Abril, e 25 de Abril, a modos de quê? Quem mandou, quem é que teve a coisa de a mandar fazer, não foi o Salazar? Aí está outra incongruência de nossa sociedade. Quando essa minha amiga me falou no Pombalino, eu lembrei-me, por exemplo, qual é das rotundas principais, os sítios principais em Lisboa, é a rotunda Marquês Pombal. Exato. Referências na Universidade de Coimbra, referências a Pombalinos. E eu, quando penso Marquês Pombal, penso logo das porcarias que ele fez. E disse-lhe eu, então já que se faz tanta homenagem em Coimbra e em Lisboa, tanto se faz tanta homenagem ao Marquês Pombal, porquê é que a ponte não ficou com o nome Ponte Oliveira Salazar? Não é? É ponto 25 de Abril porquê? Foi algum capitão de Abril que ele fez? Foi. Já agora ficava. Não, ficava o que ele fez bem. E aquilo foi uma das coisas que no tempo dele se fez bem. Por exemplo, ainda hoje, toda a Baixa Lisboeta. Toda a Baixa Lisboeta. Pombalina, Lisboa Pombalina. Mas já, então só homenageia um homem que manda gente para a fogueira porque não dava jeito. Então pronto, me deixava sair a ponta ao invés de Salazar. E se calhar daqui a uns anos ainda mais vão fazer. O português não tem espírito de construtivo. Mas uma coisa é certa. Quando, desgraçadamente, somos obrigados a emigrar alguns, porque a agricultura foi-se embora e foi tudo o resto, para o estrangeiro. Ele chegou ao estrangeiro e fazem-se gente. Porquê? Porquê que eles não fazem aqui o que vão fazer lá fora? Ah, porque lá fora são obrigados a trabalhar. Exatamente. Porque eu tive colegas meus que eram universitários e para fugir à tropa, viraram-se. Sabes o que é que andavam lá a fazer? A barrer ruas, a fazer... Trolhas e tudo. Não. Porquê é que eles não fazem cá? Que é eu? Só me tempo. Na minha casa eu tenho que mandar. Não tenho que trabalhar. Na minha casa não, eu tenho... O português ainda não vai a lado nenhum. Agora... Eu não tenho... Eu como digo, eu sou um cidadão do mundo. Sou uma pátria... Pátria. Porque... Ainda não houve um português que me convencesse, sim senhor, isto és português por causa disto. Nós somos uma mistura de raças e eu sou dessas raças todas. Os visigodos. E sou. Não, mais celtas. Eu sou mais viking, que um respeito assim com os cornos. Não, sou muito mais celtas porque é a Galiza. A Galiza foi a Galiza foi gol. Outra coisa extra ainda sobre Coimbra é com essa tal Miami que eu estava a falar. Eu sou português porque a minha mãe e o meu pai são portugueses. Ela estava-me a contar na mesma conversa que na semana passada foi uma gráfica de Coimbra. E eu, olha, a litografia de Coimbra. Sei lá se foi a litografia. Não é? Ela disse que foi uma. Agora há muitas. Na Papulha. Ela disse que foi a uma. E eu disse, olha, gráfico. E falei assim, meu amigo até, que tem um programa connosco ao domingo e tal. E diz ela assim. Ela vem a parte interessante da conversa. É o gráfico. Ele era mesmo gráfico. Então é a profissão que ele diz. Profissão dele, ele diz que a profissão dele é gráfico, por isso é gráfico. E diz ela assim. Gráfico ou técnico de impressão? E eu, Joaquina, tu ainda não reparaste que hoje em dia uma empregada de limpeza é uma técnica de limpeza? Um porteiro é um técnico de vigilância? Se é gráfico, é gráfico, mas hoje não há gráficos. Hoje há técnicos de impressão, há técnico de editorial, há técnico não sei o quê. Oh, é meio que eu começo. Já mais alguma coisa? Vamos embora. Vamos embora. Eu acho que já chega 1h17, quer dizer... Sim, batemos o recorde. Eu acho que vamos começar a mudar a periodicidade do programa de meia hora para uma hora. Acho que é melhor. Vamos para aqui às 7 da manhã para sairmos aqui às 7 da tarde. Não, não é isso. É que eu acho que nós nunca tínhamos meia hora. Na semana passada não foi muito longe de meia hora. Só que hoje, por alguma razão, este programa é conversas aleatórias. Porque começa-se a comer uma cereja... E vem lá com 50 cerejas. Eu nunca estive 1h18 a falar seguido na rádio. Hoje 1h. Vamos ver aqui. Já estamos 1h18 a falar. Você não tem que ir almoçar. Agora a coisa mais engraçada era a luz falhar. Isto ah não, por acaso não se perdia tudo. Porque tivemos aqui uma pequena paragem. Já se perdia tudo. E ainda querem ver o rei. Tá, pois pronto, mas aquilo que eu... Só uma coisa para rematar. Nós podemos... Eu faço um balanço muito negativo, não só dos governantes portugueses, mas toda a sociedade portuguesa. Nós sempre fomos uns preguiçosos, sempre fomos uns ociosos, sempre fomos... Ah, eu estou na minha casa, ah, eu trabalho, eu mereço gastar. E vier à custa dos outros. Exatamente. Os mães da GAP falam incorruptos e por isso. E nós, precisamente, nós somos maiores. Nós somos portugueses, cuidado. Não produzimos nada de jeito, por muito bom que seja, o estrangeiro é sempre melhor. Mas somos portugueses, vamos lá ver, não é? Quem é o melhor do mundo, não É o Ronaldo, é o Ronaldo. Ai não, é o Ronaldo, é o Mourinho. Peço-me o meu. É o Ronaldo, é, sim senhor, é? Ah, sim senhor, eu acho muito bem. Ah, e nós, atenção, nós temos Nossa Senhora de Fátima. E tivemos a Amália Rodrigues, é? Nós somos os maiores. E o Eusébio? É? E agora temos a Marisa, que, enfim, francamente, não sei onde é que ela agora tem acesso. Mas... Sim, quer o Eusébio, quer a Marisa, somos só Miquel. Mas pronto, é a Marisa, nós temos a Marisa. Ah, isso. Cuidado connosco, é? Olha ali. A nossa gastronomia, na hora que ricos que nós somos, não ligamos nenhuma, a não ser na televisão, quando lá vai, que a gente... Ah, sim, senhor. E o Saramago, ganhou o nome. E o Saramago? Ah, que grande nome. Pronto, não quer dizer que não seja, mas nós devíamos, não é podíamos, é devíamos fazer muito mais por cada um de nós. Não é? Não é esperar que os outros nos valorizem, nem é esperar que os outros nos venham dar as coisas, sempre. Claro que nós precisamos de dar e também de receber, mas também precisamos de dar a nós próprios, não é só esperar que os outros nos deem. É por isso que, no tempo de Salazar, Portugal era um país tão pobre, porque não havia... Porque ele pode nunca ter incentivado a riqueza de cada um, mas também nunca proibiu que os empregados fossem um dia empregadores. Ele nunca impediu isso. Ele, se calhar, até ficaria mais contente, não é? Se nós, em vez de termos... sei lá, um lucro de 3 milhões, tivéssemos um lucro de 7 ou 8 milhões porque éramos mais empreendedores, porque tínhamos mais... Claro que se quiséssemos sair para o estrangeiro íamos ter barreiras. Certo. Mas aqui dentro... Eu acho que um país, para ser país, tem que ter as condições básicas para se considerar autossuficiente. Então não é nenhum país, senão não tem independência. Não discutiremos, meu. E, portanto, aquilo que eu acho, aquilo que eu faço do geral, de Portugal, que é uma avaliação muito negativa pela atitude dos portugueses. Não de agora, mas de sempre. Somos uns ociosos, somos uns preguiçosos, somos uns... Ah, deixa andar. E depois é engraçado como é que sempre, mas sempre que estamos no cocó, para não dizer outra palavra, não é? Há bem sempre alguma coisa, ou é a troca, ou é o ouro do Brasil, ou não sei o quê. Nós temos uma sorte, que é uma coisa... Deve ser por isso que nós estamos muito ansiosos. Regra geral, como é lógico. 214.972 chamadas foram feitas para as votações dos 10 maiores portugueses. Sim. Posso acabar? Cá. Para me despedir, que já são horas, porque a barriga já está a dar horas. É verdade. Conclusão. Nós, portugueses, seremos assim, porque, como já disse, nós somos uma... caldeirada de raças. E a nossa raça que nos calhou mais e que nos, talvez não tenha influenciado mais são os desgraçadinhos dos árabes. Nós somos como os árabes. É espertalhão da esquerda, espertalhão da direita. E do meio. Mas uma coisa é certa. Nós temos muitas qualidades de trabalho. Nós entramos em qualquer ramo com a maior das facilidades. Mas é preciso quase que nos puxarem por uma trela para nós lá irmos. Pois, porque por iniciativa eu trabalhar... Está quieto preto. Está quieto preto, não é, não é nada comigo. Mas, bem orientado, tendo pessoas ao meu lado que me orientem, eu até sou capaz de fazer coisas. O português é assim, venha lá quem vier e com mentalidades destas, não se vai a lado nenhum. Faltou uma pergunta, assim. Quem é que colocava no primeiro lugar? Quem foi o maior português? Está bem, o Sondar? Olha, daquelas figuras que nós vimos depois, eu acabava por ir ao rei Dom Dinis, que foi o que nos abriu a porta de uma coisa que estes malandros agora nos fizeram, que foi tirar-nos a nossa língua. E eles deu-nos o português. Eu continuo a falar. E eles continuaram... E ele deu-nos a língua para falar. E agora temos de escrever. Porque falar é pouco mais ou menos. E escrever como é que... E ler o que eu não percebo, com fraqueza, estou noutro país, já não me vivo em Portugal. Boa noite. O Furbano Espanca morreu aos 36 anos. Não, não. Eu sei, mas aos 36, passei que vai ser depois. Ora bom, eu também já me fui embora. Para mim, em português está certo. É maior assim da força o Salazar. Ou, falta-me dizer uma coisa. Outra alteração. Eu não falei sétimo, oitavo, nono, porque colocava aqueles quatro, tirava aqueles quatro. Mas o Dom Afonso Henriques para mim ia para o pódio. Ah, e por também comigo. Não, comigo, por Afonso Henriques. Por muito que não concordem, mas por ter sido o fundador, claro que estava no pódio. Por mim também, nem que seja só por causa do estádio. Mas por mim também. Agora, música. Eu acho que há alguma lógica, mas não sei, vocês é que sabem, é obviamente. Pá, eu pensei no mesmo, por isso 2 contra 1 nem interessa o que ia dizer. Eu por acaso disse música. Ao tempo. É rápido. Quero deixar, Bíblia. Portugal, Brasil. Não é dizer, o Da Vinci. O Da Vinci. Sim. Conquistador. Mas aqui, como a história de Portugal, não tem mais lógica o hino. O nosso hino. Já foi embora, e tu? Também. Eu também. Boa noite. Ah, está lá. Boa noite. Vamos embora. Boa noite.